Chegaram tarde para o mundo. Chegaram tarde para o mundo. Chegaram tarde para o mundo. Os lugares estão ocupados. Velas já não há espaço. Vocês estão a perder. Vocês estão a perder. Chegaram tarde para o mundo. Vocês estão a perder. Vocês estão a perder. Vocês estão a perder. Chegaram tarde para o mundo. Vocês estão a perder. Vocês estão a perder. É impressionante como se esvazia a cidade. O surgir da lua clareia as avenidas num ápice. Nessa altura, trajados de negro nos fazemos à rua. Eu e os da minha tribo, famintos por vida, saímos para a busca. E há 8:80, nos perdemos na noite. Onde estamos sempre? Flash, pictures e fofoca. Sempre temos copo red, whiskey, coco, vodka. Onde estamos sempre bad, bitches estão em volta. City, estamos sempre 10, 15 é nossa conta. Tá comigo, tá com Deus. Tá comigo, tá com Deus. Mas nigga, nigga, tá comigo, tá com Deus. Tá comigo, tá com Deus. Tá comigo, tá com Deus. Chamam de força superior ou Deus. Alguns dizem que não existe, alguns dizem que são espíritos do passado, não me importa. Mas me conceda poder de mudar. Conceda-me dinheiro, conceda-me bênçãos. Eu sou uma pessoa boa, mas se ser bom não funciona, eu posso ser mau. Mas me conceda o poder. De poder ter um carro rápido. Pode ser um Maserati. Pode ser, pode ser. Eu me contentaria com um Maserati. Para as segundas-feiras. Pode ser. Me conceda, senhor, o poder. Eu peço isso. Eu peço esse poder de ser feliz. Esse poder. Deus. Seja lá o que for. Meu isso. Eu mereço. A vida é só uma, família. 24/7 trabalho, eu tenho preguiça, fobia. Vem cá dinheiro, você tem mania. Eles pensam que eu sempre tive taco, mas dormia com baratas no quarto. A família entrou no grind. 5 anos estive longe do meu pai. Ele passou-me os genes do real hustle. Agora sou orgulho do meu pai. Ninguém vai sofrer nesta família. Não enquanto no mundo existirá. Não é pra duvidar. Põe a mão na massa. Yo, nigga. Real niggas não disfarçam. Yo, nigga. Põe teu nome na praça. Yo, nigga. Faz o taco, espalha contra os yo, niggas. Sembla dos primos, minha família. Chorava quando os lá adoecia. Meu nigga quase que perdi a vida. Foi aí que eu vi que não vivi a vida. Eu sofri. Mas eu não nasci pra sofrer. Real nigga, prefiro morrer do que passar os dias a sofrer o Michael Vokicet. Até os meus últimos dias. Família, família, família. É tudo pra mim nesta vida. Família, família, família. Desde que eu era um leo nigga, nos tempos colecionava bilas. Agora eu só estou a contar as milhas. Comprei meu terreno lá no Bilas. Oh, leo nigga, oh, leo nigga. Vida tá tão doce, dá vontade de lamber a desmontar esse little nigga. Gemos a mulego shit. TNA, minha clique, seja e no trono pirem. Nigga, tenho barras, flow e dem. Yeah. Ei, quem duvida é teimosia. Guardei esse ódio pra ti, escreve essa merda no tira. Acho que o minha arma do jogo again. Um gajo nunca brinca. Sou mais passo de avanço enquanto nigga pica, nigga pica. Let's be real, vossa fantasia é muito. O que eu espero são teus, mas essa vida não é tua. Vocês precisam de ajuda, sério, precisam de ajuda. Doada, gajo do Bacela, hasta luego, esses putos, Nani, que eu não faço. Vocês só contam filmes, eu não faço isso. Por favor, sem caros, olha só, recebo. Então eis a graça, eu não faço. Hey, you know what it is. Autoplágio meu rosto, levo os versos pra mim. Investigo, puxa meu currículo. Eu não faço. Hello, yeah, como é que é? E uma nega. Só queres pôres, tipo a body de uma stripper. Pessoas estão a relatar aquilo que nós estamos a viver. Meu copo sabe a coca, mas tu fala tipo com quem? Doutor, dá-me uma consulta imediatamente. Doutor, estamos crazy, man, crazy. Nigga, não quero saber. Hey, ok, tá nice. Vai dizer que eu sou um hater, mas você só cospe besteira. Malta, tira isso pra lixeira. Manicomio hooligan, true. Quem comanda a capital? E traga-me esse bitch hat. A malta entrega uma geral. Quando vi as rhymes going, e a malta tá a dramatizar. Os flyboys são umas bradas. Já sabes porque é que eu tô a viajar. Puff, pass, puff, pass. Pra um lado essa motherfucker. Fiz as niggas bebês todos que acabou a papa. Fuck, man. Essa cena está a destruir-me, man. Fuck. O que é que puseste aí, man? Fuck. Estou acabado. Man, já agora que estava a ouvir essa música, estavam a falar de tal and shit, man. Lembrei-me que hoje, antes de vir por aqui para o Stu, man. Shit. Estou meio mal com essa cena. Ei, man, tua cara está a fazer uma cena estranha, mas ok. Eu estava a dizer, antes de vir para que eu pus tu, yeah. Encontrei uma antiga colega dos times da secundária e shit. Ei, man, eu rendi a maninha com a gaja, man. Yeah. Ei, shit, ela tinha um fine ass, bro. Ok. Foi, shit, tu não estás a ver, man. Não. Yeah, of course que não estás a ver, man. Tipo, é uma coisa de estilo, man. Yeah. Já baixo o cus para me paular, mano. Estou aqui, ó, de uma forma sanitária. The real dog. Shit, man. Eu olhei para aquilo e eu disse, damn, still fine, man. Yeah. Still fine, man. Ok. So, yeah. Quando eu cruzei com ela, eu lembrei-me daquela song do Diplo, estás a ver? Ok, like, ok, yeah. I was fucking. Deu-me vontade de lhe perguntar essa cena, só que eu não sabia como ela era. Ela ia reagir, so. Ok. Para ela de me estudar, man. Quando dizem que tu és fácil, os memes nunca conseguiram tocar-te. Damn, baby, será que mudaste? Ainda deixas todos mais pendurados que vestido de baile. Mas dizes que quem mudou fui eu. Já eu sei, tu te afastaste, tempo passou, claro que eu mudei. Agora eu falo o que penso, penso o que falo e sigo as emoções como um sonâmbulo. Yeah. Opinião de Xuxa não magoa, pois carapuça só me serve se for a coroa. Se não acreditas na aparência, procura por dentro. Papel de honesto, pois sou muito bom a ser o mesmo. Às vezes,